Amanhã, sendo a identificação, o direto de ligação para 2013, justo na 0, 1 e 9. E nesse momento ele joga sinal que vocês já tinham deixado o seu reporte estabilizado e justo permanece no 0 1 9. Ciência é autorizado por servente LS, está 3816. Pode retornar a prova, né? Sete. Qual é o 3816 para você? Savano Suna, 3216. Certo, reporte estabilizado no final do curso de ventilação elétrica 6, 3816. Respondará. Então, 3816 completa a chamada precisa de alerta 6. Chama a torre alerta decimal 95. 3895, gente, obrigado. Alfa 6 Juliette, uma te escuta. Contendo na escuta. Tá 386 na escuta? Oi, muito bom dia, Alfa 386. 386, modulando na frequência do controle de Salvador, foi 118 decimal 95. Nossa, medo, perdoe, cara. Alfa bom dia, 3816, trem para Salvador, João. Tá 386, bom dia. 3 já pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 1 a 0 graus, 1 a 1 a nós. 7 tem livre pouso, 386. As alfas são de leste possível. Alfa é sua e Juliette, possível. Alfa 6 Juliette, giro de motor marcha lenta a critério, reporte no término. Reportarei ao término. Prego já para seguir. Acredito no meu, solo 37, na minha escuta, libera direito, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10, 103, 8, 1, 10. Bom dia, obrigado. Taxi Juliette, bom dia, Fecocinho. Bom dia. Charlie India, bom dia pra você. Você Charlie India, solicito a autorização de reboque da ponte 6 do pátio principal para a ponte 2 do pátio principal. Gente, entendido, que eu acho que Charlie India solicita o reboque do 2 para o 3, confirma. Reboque do 6, meia dúzia, para a posição 2. Gente, o Oscar Charlie India confirma já coordenado com o Inferno? Positivo, Charlie. Oscar Charlie India autorizado no início do reboque, reporte interno. Positivo, iniciando o reboque, mantendo escuta até o ponto 2,